3 no transponder, WebJet, mensagem 47. Guarulhos 320, 350, tá 10 primeira direita, da Eldiner, 1935, 5553, 167, 47. WebJet, mensagem 47, livre por estacionamento, chame táxi. Chamará. Pode só confirmar o gate para 3305? É o 06. Meia grata. Torre Salvador, Eltan, 3655, formação Yankee, autorização para Guarulhos. Tem 3655, aguardo. Aguardando. Bruno, 604, chama agora o centro de serviço, 1-26-85 e o terminal no 2545. 2-26-45, boa, o mesmo espaço. Boa. Está pronto para o táxi 6747, o total de 131 a bordo, com fins, com 4 horas. 6747, táxi livre via Índia Alfa, próximo ao ponto de espera, a taxi Charlie, chame pronto, ajuste no 05. Índia Alfa, antes do ponto de espera, chama pronto, 6747. 6747. Azulete 6747, ali em decola, vento 1 60 graus, 902. Ali em decola, 6747. Objeto 6747, decola 40, controle 1-19, pessoal 35, uma boa noite. 1935, boa noite. 1-36-55, pronto para corte? Pronto, corte é o TAN-3655. TAN-3655 para Guarulhos, autorizado inicialmente o nível 340, via Perisque 50. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da EL, transição de NER. Controle Salvador 119-35, aciona 5557, então 3655. Guarulhos, autorizado, inicialmente nível 340, decola da 10, curva à direita, a saída da EL de NER, pela rota Aperuíde 50. O controle 119-35 transponde a 5557 ao TAN 3655. TAN 3655, correto, chame pronto para puxa e acionamento. Pronto para o puxa e acionamento, 3655, dá um Tiger 8. Autorizado, chame táxi, TAN 3655. controle de Salvador, boa noite, 3178, informação em que desvio. Boa noite, 3178, identifique, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050. 050, atenção a RNAV, 210, 3178. Após o estado, será autorizado o TRV 366. Dá 366, 3178. Objeto 6747, chame agora Recife 1-288, alterna 1-3325. 288-3325-6747. São 3655, táxi livre via Juliette e Alfa, no ponto de espera do ponto de espera da 10 deslocada, na Taxi Charlie, chame pronto, ajuste 10 no 5. São 3655. Juliette e Alfa, ponto de espera da cabeceira deslocada, vai chamar amanhã, ok? Chame pronto. Siga Hilux Operações, é o solo. Autorizado, chame na novembro. São 3655, a linha decola, vento 190 graus, 08 nós. Livre a linha de decolar, na 10, são 3655. Panor, TAM 3301. TAM 3301, não prossiga? Ah, 3305, se quiser, tem informação de Recife de operar. Na última informação meteorológica, estava com chuva forte, trovoada. Se as condições permanecem ou melhoraram? Vamos procurar aqui, só um minuto. Obrigado. São 3655, decolou 51, no controle 1, 19, decimal 35, boa noite. 935, boa noite, Felipe. 8, autorizada final R9, desço para 2500, 1015, informe o serviço 366. 2500, 1015, informará 366, 3078. Controle, boa noite, TAM 3655, na Dial. Boa noite, TAM 3655, está do radar, suba ao nível 340, sai da Dial. 340, TAM 3655, Dial. Precisaria para onde Dael para o TAM 3655? Para o Dinero, 3655. Prezado Dinero, obrigado, 3655. Operações, eu falo. Autorizado, vistoria. Solo Salvador, o TAM 3305? Chame 118, decimal 3, 3305. 383. 3305? TAM 3305, aguarde cópia, RX. Aguarda, poderia só confirmar a saída prevista? Pouca, transição da Caju. Pucaracaju, grato, 3305. Agora Recife 1288 e alterna 1-3325. 1288, alternativa 12375. Alternada 1-3325. 1-3325, alternada, o 3655, obrigado. Torre Salvador, aquele cordial, boa noite. 3178 vai passar o 366 ainda contra em cima, vai rebota baixada travada. 1178, livre pouso na 10, vento 150 graus 06 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Livre pouso na 10, tá ciente dos 90 metros, 1178. Salo. 3305. Confirma as condições de Recife. Teto 600 pés, com visibilidade de 3.000 metros. A pista em 11.18. E o vento 040 graus com 0,7 nós. Eles estão com mais formações a sudoeste do aeródromo. Paciente, o 3305. Pronto para corte? Pronto para corte. São 3305 para Recife, nível 370 autorizado, via Brisque 58. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Pouca, transição Aracaju. Controle Salvador 119, decimal 35, aciona 5560, TAM 3305. Autorizado Recife 370 pela uniforme Brisque 58, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, Pouca, Aracaju. 7935, controle 5560 no transponder, o TAM 3305. TAM 3305 correto, chame pronto para o pushback, acionamento. Semana nessa, 3305, grato. Passou 372, agora baixada travada, Salvador 3178. 3178, livre pouso, vento 1950 graus, 08 nós. Livre pouso na 0, 190 metros, 3178.